Bom dia para todo mundo. Eu queria realmente chamar a atenção para esses textos de hoje, começando lá do Salmo de novo. E o Salmo fala sobre aquilo que dá vida, né? O Salmo fala que aquilo que dá vida é o sopro do Senhor. A gente falou isso, né? Sobre Deus inspirar, Deus tirar, Deus fazer. Que o que a gente faz, e a gente estava tendo uma conversa aqui antes da leitura da Bíblia, uma conversa animada antes das 7 da manhã, é sempre uma coisa muito legal. Né? E com a gente aqui sonhando, né? Na verdade, né? Ou imaginando, acho que é a palavra mais correta, né? Imaginando e tentando descobrir como poderia ser, coisas que a gente vai fazer a partir de 2018, se Deus nos der vida, se Deus permitir que a gente esteja vivo e faça isso lá. O Salmo diz: quando sopras o teu fôlego, as coisas são criadas, e a renovação que acontece na face da terra. Eu queria começar por aí falando uma coisa assim: tudo no planeta, tudo na vida da gente, passa por ciclos, né? O que nos deixa tristes, deprimidos, chateados, desanimados, na verdade, é quando a gente não entende que tudo tem um ciclo e todo ciclo é igual. Todo ciclo que acontece na vida da gente, no planeta, nas estações do ano, todo ciclo funciona de uma maneira mais ou menos igual. Você tem um início fraco, sutil, imperceptível. Quando você pega aquele fluir, depois ele vai ter um exuberante crescimento, né? Depois ele estabelece e depois ele vai fenecendo, vai diminuindo, até que também sutilmente desaparece, para que outro ciclo funciona. Assim é o verão, primavera, outono, o inverno. Funciona dessa forma, né? As coisas fluem uma para outra. Assim é o ciclo de vida de uma planta, assim são ciclos geológicos de longo prazo no planeta. Você não vê uma transformação de um continente assim. Tudo muito sutil e às vezes você tem eventos. Às vezes você tem uma situação de grande destruição. Por exemplo, se você vai para as florestas lá do norte da América, né? Bem lá em cima do Canadá, as florestas lá são fechadonas, né? E elas fazem um trabalho de fotossíntese muito interessante, porque lá pega pouco sol, né? Frio a beça. Então as plantas têm uma capacidade de crescimento, de ser rápidas, que é tanto que a gente acabou importando Pinus eliotes, por exemplo. Plantas de lá crescem rápido, porque ela tem um pouquinho de sol, né? Ela tem que ter especializado. Aquilo vai crescendo, as florestas vão ficando. E as pessoas deixam de perceber que é uma floresta. Alguém tem ideia? A floresta é uma grande bateria de energia, é cheia de energia. Cada moléculazinha de fotossíntese que acontece, né? Cada moléculazinha de carbono fotossintetizado tem em si um fóton segurando outro fóton, segurando outro fóton, segurando, e tudo isso é energia solar que vai se segurando. Aquilo cresce, cresce, cresce, cresce. Você olha aquela floresta, está linda. E faz parte dos ciclos naturais das florestas lá no norte os grandes incêndios. Aquilo concentra tanta energia, que vai chegar um dia, vai haver um raio, alguma coisa que vai acontecer ali, que está no ponto de ignição, e a floresta pega fogo. E um monte de semente que já vive ali depende desse fogo acontecer, como acontece no nosso cerrado aqui também. Em determinadas áreas do cerrado, o fogo também acontece de maneira natural. Quando você olha um incêndio, concorda que é um desespero? Aí você fotografa o incêndio, você fala, tudo deu errado. Quando você fotografa um campo que está queimado, você pode falar, tudo deu errado. Quando você fotografa uma floresta exuberante de pinheiros, você fala, tudo deu certo. E não se trata de dar certo ou dar errado, é um ciclo que está acontecendo. Os ciclos na vida da gente também são assim, a gente ou olha para o ciclo, né? A nossa vida, a gente nasce nenenzinho, cresce, amadurece, depois fenece e morre. Esse processo Ele tem um momento que é de muita momentos de muita inspiração e momentos que tira Deus a sua inspiração e fala, agora sossego, facho. Ou então tem que destruir e varrer tudo isso para poder começar de novo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria lembrar você. Esse sopro de Deus que inicia, ele tem a ver com renovação de vida. Isso é natural no planeta, na geologia, na biologia, na história da gente, na vida da gente, nas estações do ano. Tudo funciona assim. A nossa idealização é que tudo fosse linear. E tanto para o bem quanto para o mal. Né? Eu nunca vou sair dessa depressão. Nunca vai acabar essa alegria. Não existe. Aquilo que você chama de depressão ou de estar triste, muitas vezes é um convite que você está tendo de reflexão. O que falta para você? Fica triste de verdade. Vai fundo. Reflete sobre isso. E busca uma solução. Abraça um problema. Vê um problema, não se livra dele. Se envolve com ele. Busca a solução. Um problema só é resolvido quando você se envolve com ele. E reflete, reflete, reflete, reflete. E dói, dói, dói, dói, dói. Daí você sai com a solução. Agora, se você olha o problema é maior do que você, você não vai dar conta, você acha que vai perder, ou já de saída, você já perdeu. Essa é uma dica sobre as primeiras coisas. Bom, mas qual é a chave realmente para que a gente resolva o problema? A gente estava aqui há pouco tendo um exemplo disso. A gente celebrou o Pentecostes. Nossa cor ainda está ali, o vermelho, né? Essa semana a gente lembrar o vermelho, que é a cor do Pentecostes. E nós estávamos aqui. Vendo esse, a gente aprendeu essa semana, né? O Deus que inverte as coisas, né? Ou seja, os jovens têm visão, os velhos sonham, né? As crianças profetizam. A gente falou sobre isso essa semana. A gente aqui conversando e começa parece que as coisas peças vão se encaixando, as coisas vão falando a mesma coisa no coração do outro. Isto é normalmente um sinal de que o Espírito Santo de Deus está fazendo alguma coisa. Quando a gente vai vendo a narrativa da Bíblia, lá no Velho Testamento, esse Espírito do Senhor que dava essa direção, que dá essa. Quer dizer, naquele ciclo tem uma direção, tá? Esse Espírito do Senhor normalmente era dado, no período do Velho Testamento, a pessoas específicas. E existem poucos episódios em que esse Espírito é distribuído para além daquela pessoa. E hoje nós lemos um desses episódios, né, em que Deus convida as lideranças e ali ele chama a atenção para uma coisa que poderia ser. E aí tem uma dica, que é a segunda parte da homilia de hoje, que eu queria dar uma dica para vocês que são jovens. Imagina se Josué. Josué, desde jovenzinho, ele é o grande companheiro de Moisés. Ele é o auxiliar dele. Ele foi office boy do Moisés, para ser mais exato. Moisés já devia ter sacado desde o começo que aquele office boy era o cara. Agora imagina um office boy chegar a virar o grande líder da nação. É uma estrada, hein? E nós vemos aqui esse office boy no começo das suas atribuições, de já com uma intimidade razoável com Moisés. E aí Deus está fazendo um negócio ali bacana, né, pô? Aquele espírito que impulsionava Moisés para a liderança, é distribuído a 70 outros caras, de modo que as pessoas estão recebendo um recado claro, ou seja, olha, está aqui, essa distribuição acontece, Deus está liderando através de vocês também e tal. Aí dois caras que não tinham vindo da reunião, lá no raio do parto, mostrando que é Deus que é soberano, que faz as coisas e não o cara que acha que tem. E os dois caras lá longe no acampamento começam a profetizar também. E isso chegou no ouvido. Olha, o cara está lá profetizando também. O cara está lá dando um sinal físico claro de que o Espírito Santo está com ele. Moisés, vem Josué brilhante, né? Vai lá e proíbe eles. Porque eles não estão aqui no nosso ritual, não estão no nosso esquema. E Moisés, já velho, com sabedoria, fala: rapaz, você está com ciúme por mim? Como se eu fosse me apegar com o fato de que o Espírito Santo fala comigo e eu vou ficar chateado porque ele também está falando por meio de outros caras. E aí eu só autorizo o cara que está aqui comigo, debaixo da minha tutela, Isso me faz lembrar imediatamente daquele episódio em que Jesus confronta os seus discípulos quando outras pessoas estão falando em seu nome e ele diz: Senhor, quer que a gente manda cair um raio? Olha, imaturidade. Uma das características que acontece com quem começa a andar em um grupo qualquer, no qual o Espírito Santo está falando, no qual a graça de Deus é derramada, uma igreja, um grupo pequeno, o que seja, ou aqui entre nós, o que seja, a tendência é fazer uma coisa nós, eles, como se a gente fosse proprietário de Deus. Tem uma coisa para quem é jovem: Deus não fala só nesse lugar. Deus fala onde ele desejar falar, na hora que ele quiser, com quem ele quiser, e nós não somos portadores exclusivos da palavra de Deus. E Deus é soberano e não nós. Então, existem mil formas possíveis de ser cristão. Existem mil maneiras. Cara, e Deus fala em todas elas. Mas como é que pode? Cara, pode, porque Deus é soberano. Ele fala como ele quer. Outra coisa, o Espírito do Senhor não fala só dentro do mundo cristão, porque ele continua sendo soberano. Ele pode falar através de um rei, de um presidente, de um faxineiro, de um árabe, de um africano, de um esquimó, porque Deus é soberano, ele faz o que ele desejar. E por mais que eu pregue, creia e viva de acordo com a Bíblia, e a Bíblia para mim, tudo que está na Bíblia é verdade. Eu quero que você bote na sua cabeça uma coisa: tudo que está na Bíblia é verdade, mas a Bíblia não tem toda a verdade. A verdade é muito maior do que o que está na Bíblia. E tudo que é verdade, não interessa se está na Bíblia ou não. Vou dar só um exemplo fundamental, tá bom? A Bíblia não contém a lei da gravidade. Não tem nenhuma coisa aqui na Bíblia dizendo que a lei da gravidade existe, tá? Não está na Bíblia. Porém, a lei da gravidade existe e é verdade. Então, o fato de uma verdade existir fora da Bíblia não quer dizer que ela não é verdade. Né? Também a Bíblia não fala nada sobre o processo de fotossíntese, eu garanto para você. Mas creia-me, a fotossíntese existe. Não tenha dúvida disso. A Bíblia não fala nada sobre o conteúdo da Fossa das Marianas. Entendeu? A não ser que o nosso pecado está todo lá. Né? No fundo do oceano está o nosso pecado. Então, deve estar, quando o cara chegar lá no fundo da Fossa da Mariana, vai contar o pecado todo mundo lá. Né? E Deus bota lá no fundo do mar e fala: esqueci dele. É o lugar dos pecados esquecidos. A única coisa que a Bíblia fala sobre a Fossa das Marianas é que lá no fundo, e aí o cara vai com o submarino lá, não vai achar pecado. Entendeu? As Fossas da Mariana, creia-me, a 11 quilômetros abaixo da superfície, existe. Está lá. Então, tudo que está na Bíblia é verdade, mas não é toda a verdade que está na Bíblia, porque não é para estar. Então, quando alguma coisa, quando alguém fala uma verdade, mas que não pertence ao nosso grupo, ela não deixa de ser verdade, porque está sendo dito em outro lugar. Ninguém tem que ter ciúme ou zelo por causa disso. Deus é soberano, Deus é bom, Deus sopra onde quer o seu espírito. Isso quer dizer, então, que a gente tem que ser universalista? Não, a gente pode estar absolutamente firmado na nossa fé. A gente não precisa ser universalista, vale tudo que é Deus. Não, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que uma coisa é ser universalista, outra coisa é ser exclusivista. E esse texto de hoje fala: cara, nós somos exclusividade de Deus, mas Deus não é exclusividade nossa. Deus nos chama para ser seus. E que bom que você decidiu fazer isso na sua vida. Senhor, eu quero ser seu. Agora, Deus não é sua exclusividade. Deus não é sua propriedade. E se ele decidir que vai falar através de uma mula, ele vai falar através de uma mula, você gostando ou não. Então, humildade na relação com as outras pessoas que também estão falando a verdade. Por exemplo, você acha que o budismo não fala ame o seu próximo? Você acha que o Islã não fala ame o seu próximo? Você acha que o humanismo não fala ame o seu próximo? Nem o humanismo, nem o budismo, nem o islamismo estão relacionados à nossa fé ou a revelação que há em Jesus Cristo. No entanto, nenhuma dessas frases que me constam estão erradas. E por isso você vai encontrar gente que genuinamente é humanista e ama com o amor de Cristo. E uma última tarefa que eu queria dar para vocês é o seguinte: o grande barato é quando você. Eu tenho, essa semana eu fiquei pensando em dois amigos meus, professores da faculdade aqui, nas agrárias na UFPR, que eu não vou citar o nome deles aqui, vai que chega no ouvido deles. E os dois afirmam de pé junto que não creem em Deus. E os dois afirmam de pé junto que não estão interessados. Os dois são muito meus amigos, mas poucas vezes eu vejo mais o Espírito de Cristo em alguém do que eu vejo nesses dois. São dois amigos queridíssimos, tá? Assim, gente do bem pra caramba. Eu, na minha concepção, eles só não são de Jesus ainda, entendeu? É só uma questão. Pode brigar lá, fica sendo teimoso, mas, cara, Deus vai trabalhando através das pessoas e faz. E que bom que fosse assim, viver num mundo que todo mundo fosse assim. Mas que não fosse na sua igreja, não vai na sua, sabe, no seu grupo, não lê a Bíblia com você. Cara, mas que bom, né? Que o cara é bonzinho, que o cara é legal, que o cara é do bem, que o cara faz bondade. Eu ia ficar muito mais satisfeito num mundo assim. Você não? Então, zelo por Deus, lembra? Trata-se de nós sermos exclusividade de Deus, porque Ele nos chama para ser seu povo exclusivo. Agora, Deus não é exclusividade nossa. Ele não nos pertence. É a coisa que pertence ao dono e não o dono que pertence à coisa. Tá? No caso, nós somos a coisa. E o texto de João é um texto muito importante, que, lógico, já tem um aspecto óbvio que todo mundo fala, né? Aquele que crê em mim, flui ali rios de água viva. Já falei um milhão de vezes sobre, cara, se Deus está te dando alguma coisa, compartilha, para você não virar um pântano, né? Porque você começa mais, Senhor, mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim, e aquele umbigão enorme no centro, e aquela vai acumulando de água. E, ah, mas é água do Senhor, pois é, mas como não flui, meu filho, vai virar pântano. O único lugar onde a água não flui é um pântano. Você vai criar mosquito, podridão, sapo, perereca, é o que vai ter lá. Se você quer ter um rio fluindo na tua vida, abre mão e compartilha tudo. Se Deus te deu uma coisa, Deus te deu uma palavra, mostrou alguma coisa, se aprendeu uma sabedoria, aprendeu, cara, compartilha. Sabe por quê? Porque Deus não é bobo também, né? Ele sabe fazer conta. Ou seja, se você está dando através de você e você está levando isso para frente, ele vai dar mais. Óbvio. O rio vai aumentar. O rio não vai diminuir. Agora, se ele está dando para você e você está travando, cara, o rio vai secar. E aquele pântano depois, aquilo que foi a sua experiência com Deus no passado, disse, olha, sabe essa água aqui? Ela veio de Deus, meu irmão, está podre. Porque você não andou mais, você não fluiu mais. Eu não quero falar sobre esse aspecto, mas eu quero falar assim. Jesus falou, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu acho que pouca coisa marca mais o nosso momento de vida no mundo do que essa sede existencial absurda que as pessoas têm. E as pessoas tentam beber e satisfazer essa sede de mil maneiras. Tentam satisfazer isso ou com diversão, ou com trabalho em excesso, ou com posse de coisas, ou com segurança, ou com ideologia, sei lá. É um buraco dentro de si. Uma sede que parece que você toma água, toma água, toma água. Veja se você tomar água, tomar água, continuar com sede. E aquilo parece que não passa, não passa, não passa. Ou melhor, você já deve ter sentido isso, você está morrendo de sede e você começa a tomar Coca-Cola para matar a sua sede. Aí você tem que tomar mais Coca-Cola, e mais Coca-Cola, e mais Coca-Cola, e você continua com sede. Já passaram por isso? Porque, obviamente, Coca-Cola não está cumprindo a função que só a água pode cumprir de diluir. Ela já é um troço cheio e concentrado. Então já tem açúcar pra caramba, já tem um monte de coisa ali concentrada. Então o que tem de água ali é uma parte, e aquela parte de água que você está buscando é você tomar Coca-Cola. Coca-Cola não vai matar a sua sede. Se você estiver com sede, só uma coisa mata a sua sede, que é o que você está precisando para você poder urinar, para você poder suar, para você poder fazer metabolismo: água. Não para dar trabalho para o seu corpo. Da mesma forma, a gente busca satisfazer a nossa sede com um monte de projeto maluco na cabeça da gente. Isso não vai satisfazer a sua sede. A sede, Ela está para ser satisfeita por Jesus. E ele falou: você está com sede? Vem a mim e beba. E aí eu vou te dar uma novidade. Vou te dar tanta água, cara, que vai fluir água de você. Você vai virar uma bica. Vai botar uma bica no seu umbigo, em vez de entrar um funil no seu umbigo, vai ser uma bica assim. De você vai fluir um rio para outras pessoas. Então, a condição para que isso aconteça é crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? Não é acreditar. É acreditar, mas é mais do que acreditar, porque, como eu já falei, o diabo acredita, não tenha dúvida. Crer é confiar, é arriscar, é falar, vou fazer do jeito de Jesus. Então, siga o caminho de Jesus e vai acontecer uma coisa. De você vai fluir rios que vão atingir outras pessoas. Isso não é para acontecer com um Moisés. Isso não é para acontecer com um líder. Isso não é para acontecer com um cara especial. Isso é para acontecer com todos. E se todos fizermos isso, nós podemos abençoar muita gente. E no fim, eu queria falar um pouco da minha própria experiência quanto a isso na vida, tá? Várias vezes as pessoas falam muito obrigado. Só que só vai ser muito obrigado realmente se eu confiar nele e deixar que flua o rio, tá bom? Não vai ser porque eu sou especial ou você é especial. É porque eu estou deixando fluir o rio. Deus abençoe vocês.